of meisje voorbij. En je weet even niet wat je moet zeggen. Want alles, alles kan helemaal verkeerd vallen. Dus wat ga je doen? Zo weer gaan. Chica, chica. vai se encontrar. E vou fazendo lelê, lelê, lelê. Daquele véu. Eu, meu mensa, tenho que dar dito em feministas selites. Da Disney Mr. Lee Perry, rape de Tito Fazona. Hey, come on. Tough man.